dado para mestiços. Em torno dele nadam plantas carnívoras, agitando como plumas as cordas violáceas. O meu primo dormita no blue entre palmeiras. Suor e preguiça, corvos picam-lhe os pés, trincam-lhe os calos, enquanto a tarde jaz e a mão suspende um gesto de acordá-lo. E a terra treme, e a terra treme. Mas de nada o meu primo se apercebe. Amnistias. Em torno dele nadam plantas carnívoras, agitando como plumas as cordas violáceas. Meu primo dormita globo entre palmeiras. Suor e preguiça, corvos picam-lhe os pés, trincam-lhe os calos, enquanto a tarde jaz e a mão suspende um gesto de acordá-lo. E a terra treme, e a terra treme. Se apercebe.